Sul até o Juliette Serra autorizado a alinhar e decolar. Pista no 7. O vento 110, 110 graus, 08 nós. Controle Salvador, bom dia, tá falando da Serra Golfiosca, corredor forte, mil pés. Serra Golfiosca, mil pés, corredor forte, tudo em controle. Autorizado, 283, chama a taxa. Depois eu vou passar 283. Para a taxa, passarela 22236 no POB, 6 horas de autonomia, Salvador. POB? 66. Passarela 22236, parte principal índia, ponto de 0 no 0198, fica legal no 0 no 3, corrigindo no 0 no 4. Ajusta no 0 no 4, solicitando o taxa, parte principal índia, ponto de espera 18 no 9, passarela 22236. Chame o controle. 11935 até a volta, até o Juliette Serra. 11935 até a volta. Patrulha de Salvador, Papão Deus, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, no meu pé, direto Maraty. Ok, grato. Salvador Azul 2783 para o táxi, POB de 723 e 30, Serra Bravo Mike Kilo, mais claro. POB? 72. Táxi em frente, pátio principal, Índia, ponto de espera da 10, 11895, QNH, 10, 14. 10, 14, via pátio 3, pátio 1, Índia, 1895, obrigado, bom trabalho, 2783. Oi, Salvador, bom dia. Passageiro 2223, o ponto de espera da 10, pronto. 2223, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar 10, vento 120 graus, 10 nós, passageiro 2223. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, 2223. Segura. Olha, mais direto ao meu. Controle paciente, Mike Leite ao meu. Que graça. 83, ponto de espera da 10, pronto. 2783, bom dia, mantenha o ponto de espera. Tá, mantenha, 2783. Salve, Salvador, bom dia, aqui é o Alfa Yankee Juliette. Salve Salvador, bom dia, aqui é o Azul Alfa e Yankee Juliet. Azul 2783, a Lima tem cabeceira 10. A Lima tem 10, 2783. Bruno Ping, número 1, para a Câmara Central. Azul 4234, 21, para puxa para lá. Azul 4234, portão 01, no chama táxi. Chamada para o táxi, autorizado. Azul 4234. O 23 decolou de Salvador aos 42, chefe controle em 11935, bom dia. 1935, parceiro 2223, obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom. Controle Salvador, bom dia, parceiro 2223, decolou na sua escuta. Parceiro 2223, contato radar, submantém 180, sem restrições, saída rápida. 180, perfil, cumprindo o perfil Arvo, passarelo 2223. Salve Salvador, bom dia, aqui é o Azul Alfa e Yankee Juliette. Azul Alfa e Yankee Juliette, prossiga. Azul Alfa e Yankee Juliette, pede autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 2. Gente, mantenha a escuta. Federal 9970, Paulo Salvador. Federal 9970, Solos. Na escuta, 9970. Estimado para o pushback. Ainda vai levar mais uns 3 minutos. Gente, Azul, Alfa, Yankee, Juliette, na escuta. Azul, Alfa, Yankee, Juliette, na escuta. Inicia o recuo da aeronave e para, ou corrigindo, reporta antes de chegar no Federal, no Boeing da Federal, no Pátio 3. Ok, gente. Para pushback portão 9. 649 portão 09, autorizado pushback chama táxi. Autorizado chama táxi para 649. Solo, sideral 9970. Prossiga. Ah, se depender do, do sideral aí pra a outra aeronave aí prosseguir com o Wintec normal aí, pode liberar que ainda vai demorar mais. Ele é um reboque, por isso que eu perguntei. Ah, tá ok. Para o Wintec, acionamento Gol 1759, tá no 7. 1759, portão 07, se estiver autorizado, chama a taxa. Autorizado, chama para o taxa. Salvador Azul 4234, com 108 a bordo, 1.08, 3 horas e 27 de autonomia, alterando na pau, para o Azul 4234, táxi autorizado à direita, via Índia, até o ponto de espera da 10, quando lá, 1.895, torre, Senegal, 10 no 4. 10 no 4, torre 1895, à direita, pela Índia, do ponto de espera, vai chamar todos. Azul 4234, bom dia. Bom dia. Azul Alfa Yankee Juliette autorizada até a saída do pátio 3. Afirmativo. Estamos indo, bom dia, prossiga. Bom dia, horário do plano e destino. Aos 4, meia. Chama agora o controle frequência 1-1935, bom dia. 935, obrigado, Azul 1713. Controle Salvador, é Azul 2783. Azul 2783, contato radar, submantém 1-60, sai da árvore. Na árvore para 1-60, Azul 2783, senhora libera a gente da restrição de 110 a 15 mil de Salvador? É liberado essa restrição. Muito obrigado, Azul 1713. Eco João Novembro, Serra Novembro, Juliette Kilo 065, direto autorizado, decola da pista 17, primeira curva à direita, corredor axé, espírito 1000 pés. Controle 119.35, transponder 5064. 4234, bom dia, autorizado a alinhar e manter cabeceira no 0, azul 4234. November 445, acionamento táxi, torre 1-1895. Estamos indo, estou em contato com a sala EF. Segura 649, tem 1-1-5, 3 horas e 2, até na Galeão. Jornada alternativa? É Galeão, autonomia de 3 horas e 2. Quente. 649 autorizado, táxi da retaguarda, blog da companhia, que puxou no portão 07. Como número 2, ponto de espera da Nozero, chama 1-1895, general Nozero no 4. 14, chega a terceira da companhia, ponto de espera 295, 649. Capatão F, tamo indo, não escuta? Falei com a sala IS, o plano é 1-1-30, Zulu, só aparece aos 1-1-0-0, Zulu, pra mim. Azul 4234, decolagem autorizado no 0, 130 graus, 109, 4234. Autorizando a decolagem do Azul 4234. 1087 a bordo, com 4 horas de autonomia, alternando com Orianópolis. Qual alternativa? Orianópolis. 759, pátio principal, Índia, ponto de espera no 0, 1895, QNH no 0, no 4. Solo Salvador, Alvin e Juliette aguardando autorização para adentrar o pátio principal. Mantenha a posição no pátio 3, Alfa e Yankee Juliette. Afirma. não escuta? Segunda sala IES, para modificar o plano, teria que mandar uma CHG e o horário máximo da CHG já passou. Então o plano mantém-se para 1130. No meu sistema só aparece os 1100. O tráfego na mesma saída que a sua aeronave. Obrigado, mantém então, 273. 4, 2, 3, 4, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Azul 4234, passa 1000 pés na UCA. Azul 4234, contato radar, sobre a 350, saída Buca. 350 Buca, 4234. Azul November, decolagem autorizada, pistão no 7. Vento 120 graus, 109, Eco Azul November. Azul Alfa Yankee Juliette, ingresso a parte principal, portão 02. Azul Alfa Yankee Juliette, ingresso a parte principal até a ponte 2. No término, vamos em Poma. Azul 2783, voa Elefa. Voa de Elefa, obrigado, 2783. Passarelo 2223, direto Conquista. Voando Conquista, 2223, obrigado. Passarelo, voa no meio passado. Motivo é essa mesmo, 2-1. Gente, aí pede para 118-95 a torre. Acusou November no meu pé, do Axé. No meu pé, Axé. Autorizado, aliás, né, falaram do 7. Prossiga para o Salvador. Eu estou no pátio 5 aqui, é só para pedir para cruzar a pista 97 para ir acessar o pátio 4. Pátio 5 ou pátio 4? Ah, mesmo. Qual é a matrícula do senhor nave? Está passando o Charlie de Neste Novembro. Charlie Juliette November. Pátio 5 para o pátio 4. Inicie o táxi até a Papá, reporte para ingresso na pista. Até Papá, reporte. No 649, a linha mantém cabeceira no 0, no 649. A linha mantém no 0, vou no 649. Kilo 94-8, Alfa de China. Está mantendo, senhora, a magnética 1264, autoriza a voar direto de China. Qual é a pro ideal? Magnética 1264, Eco Zulu November. Autorizada, 1264, Eco Zulu November. Eu preciso apenas do chamado do pouso. Só um minutinho, senhor. Salvador Azul 273, tem quem desviou de esquerda para formações? 435, bom dia, 759. Posição 2. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Controle Gol 759, bom dia. Mano, pouso ao 1133. 1133, copiado, Eco Zulu November. Bom dia, Gol 759, decolado. Bono 759, contato radar, submantenho 360, voa linda. Lenda 360, Gol 759. O 2783, Recife solicita que mantenha a saída. Gente, vai manter a saída. O 273 ainda não desviou a esquerda. Azul 4234, chama o centro Recife, ou no 26-85. 2685, 4234, bom dia. Decolagem autorizada no 0120 graus 109. Decolagem, agora meio para casa. Obrigado, bom dia. Azul 2783. Siga. Por mais quantas milhas recebo do desvio? Mais 3 milhas. Gente. Azul 2783, voa Otló. Gente, após desvio o outro lado, o 273. Decolou 59, chame o controle em 119-35, bom dia. 935, obrigado, tem um monte de voo, não pega as notas. Bom dia, voo, não pega as notas, cruza 1500 pés, vai subindo para 360. Estou no 649, contato radar, subi, mantenho 360, saída da EL. Da EL, 360, voo, não pega as notas. Tem um arco sanguíneo na escuta? Tem um arco sanguíneo ao solo? Salvador, Serra Gopiosa, chamando regresso, ingresso no Corredor Interlagos. Entre Serra Gopiosa, reporta na rotatória. Reporta na rotatória, Serra Gopiosa. Aí vai o Pilório, 2783 azul. Entre. Já fica confirmação o sinal do passaria da frente? No 80. Obrigado. Táxi Sideral 9970 está com 3 a bordo, 4 horas e 40, alternamos São Luís. 9970 Sideral, pode principal Índia, ponto de espera da 01-1895-1014. Ok, ponto de espera 1895. Escóvia. Autorizado, Guanambi 085, direto, decola pistão 97, primeira curva direita, corredor Axé, distrito na mil pés, até o farol da barra, controle 119935, acana 5133. A bordo, 4, estacionamento táxi torre 1895. Pressionar reporte táxi, Capitão Índia. Centro Recife, ONU 260, alterna 1288. 260, 288, obrigado, azul 273. No 649, Recife, ONU 251, alterna ONU 3325. ONU 251, ONU 3325, ONU 649, obrigado. Controle de Salvador, bom dia, CNR 6312, recebe. CNR 6312, aciona a identificação, detectar o 050, vou ITAP. 050 na frente de ITAP. Liberal 9970, decolado ao 05, chame controle em 1935, bom dia. 1935, obrigado. É a Golfios, 14-1-1-8-9-5. Controle, muito bom dia, Sideral 9970, decolou, não se escuta. Sideral 9970, contato radar, submanter 360, saída Momo. Sente, saída Momo, Sideral. E o 98 no Uno, aciona a identificação, desça para o 060 via Mares. 060 via Mares. Paulo Salvador, para passar em tudo. Que ataque está autorizado, reporte para ingresso, pistão 7, eco Tango India. American Station 9, qual que é a identificação entre o 050 via Amman Arrival? Lima, qual é a intenção do voo? Che, Bonfim, Interlagos, transporte e retorna, ciente. Autorizado voo local, no meu pé, segunda pistão 7, primeira curva direita, corredor Axé. Controle 11935, aciona 0112. Tenho três tráfegos em aproximação. Mantive transponder 0117. Eu quase aborto na bata, acionamento táxi, torre 11895. Papa Romeo Eco Alfa Oscar Brasília, 280 autorizado, autorizo 17. Decola da pista 17, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Eleva. Controle 119, decimal 35, transponder 5072. Parte POB. É BTA 03 a bordo, estacionamento táxi, torre 118, semana 5. X-Ray, reporta estabilizada. 2014, autorizado X-Ray, reporta estabilizado, 6312. American Future Line, reduce speed 230 knots. Direto para a corte, coisa forte. Palmeiras, papá, direto papá, para Serra, novembro até papá, no meu pé, decolar a pistão no 7, primeira curva esquerda, corredor forte. Controle 119, decimal 35, aciona 5121. Identificação, desce até o 050 via Mare. 050 via Mare. Eco Tango India, Lima, tem cabeceira no 7, Eco Tango India. Meia. Quilo Quilo Lima, inicia o táxi até o ponto de espera da 17, Quilo Quilo Lima. Kioska Solos, 1-0, backtrack autorizado, reporte livrando, parte 4, Serra Golf Kioska. Correto, papai deixa o papai de PAB. Estacionamento de táxi, torre 1895. Venha decimal 85. 268, Zé, Federal. 2685, bom voo. 85. American Christian Niner, descend 3,000 feet, QNH 1014. Estacionar frequência livre, Serra Golf Oscar. Eco Tango Índia, decolagem autorizada, pista no 7, 110 graus, 109, Eco Tango Índia. Quilo Lima, reporte pronto, Quilo Quilo Lima. Pater, no número 2 para decolada é o 17, reporte visual com tráfego à frente, o Papai Juliette Papá. E mantém, cabeceira 17, Quilo Quilo Lima. O Tango Índia decolou 1-3, transfere controle 1935, bom dia. Okay. 98 no 1, desça para 4 mil pés, ajustando 0 no 4. Para 4 mil, 2014. O Rio 98 no 1, reduza para 2009. Aí, reduziu para 2009. Agora, chamou 5133, transporte da Bahia. Eco Tango Índia, 1 mil pés, no corredor Axé, reporte para o da Bahia. Bahia. Então, Juliette Serra, desça e mantenha 1 no meu pé. Desce para 1 no meu pé. Nave 8 no 1, decoração para o sequenciamento, mantenha pro, limite ao localizador. Fazendo a pro, limite ao log. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 7, o Papá Juliette Papá. Pelo Lima decolou o número 5, corredor Axé, 1000 pés, tráfego à sua frente, mantendo o corredor, já passou o farol de Itapuã, Quilo, Quilo Lima. Ciência do tráfego, 1000 pés, Axé, Quilo, Quilo Lima. Papá, Juliette, papá, após a decolagem tem condições de fazer curva esquerda imediata, fins cruzar o campo o mais rápido possível. Obrigado. American 229, descendo 2000 feet, 28101, Fort Lee, GLS X-ray, Fort Stabler. E o 98 no ONU, desse que mantenha 3 mil pés. Para 3 mil pés, eu. 3-1-2, centro do tráfego, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, o Xaner 6312. O corredor, axé. Da sua posição de 12 horas, 9 milhas, rumo oeste, mantendo no mil pés. Fique atento e assim que no ideal, desse mantenha 500 pés. Esse mantenha 500 pés, o Odeu de LSR reporta outra vez o Parque do Açú. Reportará outra vez o Parque do Açú. Quilo Quilo Lima está passando agora através de Itapuã, está autorizada a transferência para o controle. Afirmo, 11935, controle Quilo Quilo Lima. 1935 Lima. Ação localizador. E aí, qual é o próximo limite então? É a magnética 120 de Timbra. É, 120 de Timbra. Juliette Papá, confirmando, mantenha o setor sul, mantenha o setor sul, aguarde para o cruzamento, temos um tráfego da Uxaner na curta final, após o pouso será autorizado o cruzamento. Mantenha o setor sul, aguardando para cruzamento, Papá, Juliette Papá. Gente, mantendo o setor sul, aguardando para cruzamento, Juliette Papá. Uxaner 6312, pista 10 livre, 90 graus, 1-2, trem checado, pouso autorizado, 6312. Livre pouso, Uxaner 6312, baixou e travou. O Papá Juliette Papá pode manter-se paralelo à pista 10 ou manter o setor sul? Para bater o setor sul, se que a aeronave tocar a pista, autoriza o cruzamento do aeródromo. Mas eu já passo o cruzamento do aeródromo sem interferir no tráfego? O tráfego aqui na curta final, após o pouso será autorizado. Quem mantém o setor? Gente, mantendo o setor, Papá Juliette Papá. Small 95, American 69. E o 98 no ONU para o localizador, curva direita para o ONU 30. Reduza 200 nós, desse manter 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. Aí estamos mantendo 200 nós, o 2199. E o 98 no 1, desça para 2 mil pés, autorizar GS, reporte estabilizado. Para 2 mil, para dar estabilizado, né, eu tenho. Corda. Prossiga. Ainda negativo, mantendo meu pé. Tomativo. O Xaner 6312, seu solo aos 19, liberando a direita. Chame solo frequência 121 para o 6312. 121, obrigado. Nada. Hotel Juliette Serra, chama a torre 1-1895. 1-1895. Alfa Juliette, portão 3. Não foi possível compreender, trem. Alfa Juliette, portão 03. Portão 03. Papá Juliette, papá, cruzou o eixo da 10-1028. Gente, transfere controle Salvador, frequência 1935 até a volta. 1935, papai Juliano Papá. America 229, clear to land runway 10, wind is 110 degrees, 10 knots. Nível 125. Mantenha o setor, hotel Vila de Serra, temos sequência no ILS para pouso na pista 1-0. Ok, visual. Descida, voo 2199. 2199, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Rotando estabilizado, 2199. Papai Juliette Papá, já está 5.7 milhas afastado do aeródromo, solicita na presente, se possível, para o direto destino e atenção para o 125. Papai Juliette Papá está autorizado a nível 125, informa apenas a proa ideal do destino. A proa ideal seria 309, senhora. Pisado, Papai Juliette Papá. Sim, direto destino, Papai Juliette Papá, em atenção para o 125. Estou encerrando aí, 98, mano. Mano. Chamada do pouso. Para nós, continue a aproximação, aguardando pista livre. Ainda aguardando aí. Tabarra regressando no Bonfim. Pelo quilo Lima já regressa a Salvador. Vai seguir o Bonfim, pegar Interlagos e depois afastar para a Praia do Forte. Gente. Hotel Juliette Serra, o segundo tráfego vai passar o marcador, é um Boeing 37 da Gol, reporte visual com o mesmo. Reportará com o visual. 229er, Alpha Juliet Kit 11. Torre Salvador, bom dia, Gol 2199, estabilizado, ILS. 2199, bom dia, continue a aproximação, pistão 10, número 2 para pouso, vento 110 graus com 109. Sente, aguardando a autorização de pouso, voo 2199. Para 03 a bordo, ciente, inicie o táxi até a interseção Papá. Até Papá, Hotel Juliette Serra, visual com o tráfego da ILS. Gente, Hotel Juliette Serra, após a passagem do tráfego, eu autorizarei uma base pela direita, passando a retaguarda do mesmo para a pista 17. Aguardo. Rio 9811, solo aos 24, libere a direita, Foxtrot, chame solo em 1219. Confirmando, Gol 2199, cheque para impulso livre 1-0, 110 graus, 1 dúzia nós. É baixo da base, livre pouso na 1-0, Gol 2199. Rio, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 989. tá pronto, é propósito. EcoAlfosca, aguarde para ingresso, temos o helicóptero para pouso na pista 17, aguarde para ingresso, o EcoAlfosca. Aguardando outro. O 110 graus, 1129, cheque para pouso livre, cabeceira 17, hotel Juliette Serra. Ok, autorizado, virou de base para o final, vem embaixo da casa. Sola 99, Sola os 27, libera a direita, chame Sola 121, 1. 211, Sola, o gol 2199, obrigado, hein? Bom dia. Sola, Salvador, gol 2199, livrando, bom dia. 2199, bom dia, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 5, gol 2199. Salvador, bom dia, Azul 42, traçado. Controle Salvador, o Papa Agostinho Ciro Lima está no Através de Paris e vai ingressar Interlagos, rotatória. 10 Quilo Quilo Lima, reporta rotatória. Reportar a Lima. Não. A garota. Beleza. Sana 5141. Autorizado 340, Campinas, Capazulo 10, Ecola Pista 10, Cubana Direita, Gael Leda Mótica, controle 935, transporte 5141, Azul 42, Capazulo. 4299, cotejamento correto, chama a puxa. Estacionamento, quando lá, frequência livre, o hotel Juliette Serra. Alto e claro, alto e claro. O Eco Alfa Oscar, autorizado ingresso, pista 17, táxi para a cabeceira, 17, reporte alinhado pronto, Eco Alfa Oscar. Reporte alinhado pronto, 17, Eco Alfa Oscar. É confológica, mantém a posição agora de coordenação. Romeu Eco Alfa Oscar, vento 100 graus, 10 nós, decolagem autorizada, pista 1-7. Livre decolagem 1-7, Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar, decolado 32, chame o controle em 119, decimal 35, bom voo. 119, 35, grato, Eco Alfa Oscar. Controle, bom dia, Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, decolou 197. Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, contato radar, se mantém 280, sai da árvore. 280, árvore, Eco Alfa Oscar. Controle Salvador, Quilo Lima, está na rotatória, a seguida agora para Interlagos. Tenente, reporta ingressando no forte. Reportará no forte, o Quilo Lima. Tango Índia, para informação e alerta, Recife, ano 260, alterna 1288. Quilo confere, prepara daí, aguardando cópia. Tiago. Controle o Eco Alfa Oscar, vai manter proa 260 para evitar formações. Gente. Daí é o meio da morte, vamos 935, acionando 5146. Agora 190, agora dá 190, cola direita, tá? É o meio da morte. 1935, controle 5146.